Nós vamos hoje, nesta manhã, então, falarmos sobre o Consolador Prometido. Jesus, ele é o grande mestre da humanidade, ele é o Senhor desse mundo. Ele, numa determinada fase da evolução planetária, veio para trazer ao homem novos conhecimentos. Ele vem como um encarnado e começa, quando chega na vida adulta, as pregações que acabariam por modificar o mundo. Nós não vamos discutir muito essa questão, o quanto desse impacto das mudanças que Jesus produziu no mundo. Isso seria tema para uma outra abordagem, em outro momento. Mas nós vamos nos deter hoje, então, àquele momento em que Jesus estava já pressentindo que ele deveria partir. Ele sabia, desde o início da sua missão, que ela tinha um tempo determinado sobre a Terra, algo em torno de 3 anos. Ele sabia que aquilo que ele faria junto ali ao povo judeu provocaria reações que acabariam culminando com a sua morte, porque ele entendia o contexto daquela época. Ele sabia que naquele momento, ao falar de certas questões, ele iria mexer profundamente com os interesses da época e iria despertar contra ele uma fúria muito grande, e essas pessoas acabariam em algum momento se voltando contra ele. E ele, já pressentindo que se aproximava essa hora, ele se direciona aos discípulos e começa a prepará-los para isso. Começa já a criar ali um ambiente de entendimento que ele teria que partir. Mesmo porque um espírito da sua elevação teria condições de permanecer por muitos anos aqui na Terra. Há uma série de colocações, estudos, que também nós não nos aprofundaremos hoje, que mostra o quanto foi custosa essa vinda de Jesus para encarnar-se como um homem comum aqui na Terra. Para ele ter uma vida material, isso foi algo muito trabalhoso e muito dispendioso, em termos de preparo e de suportar as condições desse mundo. Qualquer um de nós que formos levado a um nível cultural, espiritual, ético, inferior àquele que nós já nos adaptamos, nós teremos uma dificuldade tremenda de conviver ali. Só conviveremos por amor, por dedicação, mas nós vamos precisar, de um determinado momento, de nos afastar daquele lugar para nos refazermos. Agora, você imagina um espírito puro, que está em comunhão com Deus, está em sintonia perfeita com Deus, convivendo com criaturas que ainda viviam à base da violência, à base do poder pela força. Então realmente foi uma situação em que ele permaneceu por um tempo apenas o suficiente para que ele pudesse plantar as sementes que germinariam nos séculos futuros e que frutificariam. E ele então, pressentindo a sua partida, tem um trabalho de preparo dos discípulos e começa já a indicar a eles algumas coisas para que eles pudessem ter clareza de qual seria ali a tarefa deles para frente. E Jesus, ele foi alguém que não apenas instruiu, não apenas despertou a força no indivíduo, aquela força que estava dentro dele mesmo. Porque a passagem que deixa muito claro o Evangelho isso. Jesus buscava despertar no ser vivo ali, no ser humano, a sua disposição de reagir. Por isso que ele fala às pessoas que tinham sido curadas por ele: a tua fé te curou. Jesus dizia que na verdade era algo que partia de dentro do indivíduo que produzia as condições para que as mudanças fossem realizadas por agentes externos. Tem gente que acusa o Espiritismo assim, que o Espiritismo é uma doutrina de autossalvação em que o indivíduo dispensa Jesus como Salvador. É um equívoco muito grande, porque na verdade nós vamos ver na própria fala de Jesus isso: é de dentro do indivíduo que vem a força para ele seguir. Não há auxílio externo que possa tirar alguém de um vale, tirar alguém da queda para colocá-lo no esplendor da luz, se esse indivíduo não quiser. Não há poder que mobilize o ser na sua evolução se ele não tiver algo dentro de si para que essa força atue sobre ele. E é isso que o Espiritismo também nos ensina, como Jesus ensinou. Nós queremos mudanças, queremos crescimento, queremos transformação, e esse poder infinito que nos serve tem condições para promover isso. Mas é necessário que algo dentro de nós crie condições para que esse poder imenso se manifeste. é o que Jesus dizia: a tua fé te salvou. É por você ter dado condições para que o poder divino o ajudasse, o protegesse, o auxiliasse, o reerguesse. Então Jesus, ele foi alguém que não apenas despertou isso nos indivíduos, que há algo em nós que nós podemos fazer crescer e frutificar. Ele também disse, né? Vós sois deuses, vós podeis muitas coisas, se tiverdes a fé como um grão de mostarda. Jesus, então, ele coloca dessa forma, mostrando que é algo que parte de dentro do indivíduo. Então, ele não apenas despertou essa força, Jesus também nos trouxe consolações. O que é o sermão da montanha? O que é as bem-aventuranças? É consolação, essencialmente. É dizendo: olha, tenha certeza que o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço no bem terá resultados. Então, Jesus foi essencialmente o consolador. Tem pessoas também que acusam o Espiritismo, dizendo que ele é excessivamente o consolador. Mas como um indivíduo, diante de tantas lutas, diante de tantos embates, de tantas dificuldades, se ele não tiver ali algo afirmando que ele conseguirá, que ele vai superar o seu sofrimento, como que alguém consegue encontrar força sozinho? Então, esse caráter consolador da mensagem de Jesus, que nós encontramos no Espiritismo, ela é essencial para a evolução do Espírito, até que ele se torne suficientemente harmonizado com as leis divinas e não precise mais que alguém diga isso a ele, mas ele mesmo sinta essa consolação toda. Então Jesus tinha um caráter de consolador e ele disse para os seus discípulos que enviaria um outro consolador. Ele mandaria em algum momento um outro que continuaria a sua obra. E todos que têm algum conhecimento da doutrina espírita já devem ter ouvido isso, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que o Espiritismo é esse consolador que viria num tempo certo fazer lembrar os ensinamentos de Jesus e trazer novos conhecimentos. Para que não haja dúvidas sobre a nossa abordagem hoje, nós vamos fazer a leitura integral do texto do Evangelho de João, que Jesus, que registra essa fala de Jesus, quando ele anuncia o Consolador. Então, para aqueles que gostam de consultar os Evangelhos lá no Novo Testamento, nós temos lá no Evangelho de João, os capítulos 14 e nos itens 15 a 17 e 26, nós vamos encontrar essa fala de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E esse trecho, então, é o que Jesus disse sobre esse Consolador. E aí nós precisamos entender, então, por que que o Espiritismo tem autoridade para se colocar como esse Consolador. Porque se nós formos fazer um levantamento com todas as igrejas cristãs, nós vamos verificar que nenhuma vai reconhecer o Espiritismo como Consolador. Eles vão dizer apenas que o Consolador é o Espírito Santo, uma das três partes de Deus, né? Porque dentro da teologia cristã predominante, há a concepção de que Deus é um ser trino, um ser formado por três seres, na verdade, mas que ao mesmo tempo é um. E isso faz parte de um dogma que não se é discutido, não se é mexido nas igrejas cristãs, né? Isso houve um debate há muitos séculos atrás. Aqueles que tinham interesses e tinham ligações com os poderosos de uma época fizeram prevalecer essa concepção de Deus como três pessoas. E é o que vigora hoje nas igrejas cristãs. Então, para eles, o Espiritismo realmente não será o Consolador prometido. Então veja, o Espiritismo, ele teria até uma atitude muito, né, vamos dizer assim, Kardec, ao anunciar que o Espiritismo era o Consolador prometido, teria até uma atitude muito arrogante, né? Como que essa pequena denominação, como esse pequeno grupo pode se colocar como o Consolador prometido, contrariando todas as outras correntes do cristianismo, indo ali no sentido totalmente contrário que as outras concepções cristãs elaboraram ao longo dos séculos. Por que que o Espiritismo teria autoridade para se autoproclamar o Consolador prometido? E é aí que entra a importância de estudarmos e compreendermos uma série de coisas, até sobre a própria doutrina. Porque se os que são críticos do Espiritismo conhecessem a fundo realmente a argumentação que nós temos dentro da doutrina espírita, talvez eles não se converteriam ao Espiritismo, mas talvez eles nos compreenderiam melhor porque que nós dizemos que o Espiritismo é o Consolador prometido. E é sobre esses argumentos que nós vamos estar discorrendo hoje, e que cada um poderá avaliar, poderá pensar se realmente faz sentido ou não o Espiritismo se colocar como Consolador prometido. Porque, diferentemente das outras religiões, o Espiritismo, para dizermos que nós somos espíritas, ou que estamos aprendendo a ser espíritas, para dizer que estamos evoluindo, para dizer que estamos em ligação com o que é superior na vida, nós não somos obrigados a aceitar um conjunto de princípios de maneira inflexível, inquestionável, de maneira rígida. Cada um pode, ao seu tempo, à medida que compreende, aceitar ou não determinados princípios. Porque o Espiritismo não é uma doutrina de imposições. Ninguém será espírita só porque admite princípios. O espírita, ele é essencialmente espírita quando o conhecimento que ele adquire produz mudanças no seu ser. Quando começa a agir de acordo com essa nova instrução, essa nova forma de encarar a vida, esse novo conhecimento. Então cada um pode avaliar se o Espiritismo é ou não a partir dessa meditação mais profunda e desse conhecimento mais profundo do Espiritismo. É engraçado quando a gente ouve os adversários do Espiritismo se pronunciando sobre eles, nós que já estudamos um pouco a doutrina, nós vamos entendendo que falta muito a eles para conhecer o Espiritismo. Porque aí eles passariam a não fazer certas críticas que são verdadeiramente infantis, porque mostram que são desconhecedores do assunto. Mas vamos ver esses argumentos então, né? Primeira coisa que nós temos que ver lá no que Jesus ensinou é que o Consolador que ele enviaria seria de natureza espiritual, né? Aquilo que estaria com os seus seguidores seria algo espiritual, não seria uma pessoa que encarnada. Não seria como ele, uma pessoa. Por isso que o Espiritismo não coloca sobre nenhum médium, sobre nenhuma liderança espírita, sobre nenhum expositor, o papel "esse é o Consolador". Isso não. O Espiritismo entende claramente que a consolação vem desse conhecimento superior que nós temos. O que nos instrui, nos esclarece, é o conhecimento superior que vem da espiritualidade. Quem é a autoridade para falar sobre o Espiritismo é quem? São os Espíritos. Nós encarnados, como espíritos encarnados, somos o quê? Intérpretes e desenvolvedores do pensamento que eles lançam para que reflitamos. Nós vamos buscando sentido a esses ensinamentos e a contextualização na cultura humana. Apenas isso. Mas a fonte do conhecimento é de natureza espiritual, como Jesus disse que esse Consolador seria. Por isso que ele vai designar o Consolador como esse Santo Espírito, né? Jesus usou essa expressão. Inicialmente era espírito, mais tarde a tradição adotou a palavra santo, para designar o quê? O conjunto de seres espirituais que orientam e que conduzem o processo de aprendizagem espiritual da humanidade. Então, esse conhecimento que nós temos não é a criação humana, é a criação que vem dos espíritos. Qualquer um que estudou a história do Espiritismo, como ele nasceu com Kardec, percebe claramente. Kardec não tinha uma intenção prévia de desenvolver uma doutrina religiosa. Kardec não queria desenvolver nem sistema filosófico nenhum. Ele foi como um estudante de um fenômeno físico que disseram para ele: olha, uma mesa está dando respostas inteligentes, porque ela se movimenta, bate os pezinhos lá uma vez, duas vezes para dizer não, uma vez para dizer sim. E ele disse: olha, eu só vou acreditar nisso se eu estiver vendo, se eu puder testar isso. Porque até hoje ninguém provou que uma mente tem cérebro, ou melhor, que uma mesa tem cérebro para dar uma resposta inteligente. Então Kardec não teve em nenhum momento intenção de elaborar uma doutrina filosófica nem religiosa. Foi o próprio fenômeno que mostrou para ele que ali havia uma inteligência por trás e que mais tarde essa inteligência foi conduzindo todo o processo da revelação espírita para a compreensão de que aquilo era uma sequência de um longo processo de compreensão da nossa condição espiritual. Que aquilo era uma continuidade de uma revelação que tinha se iniciado há muitos séculos e que viria naquele momento ter ali um novo ressurgir. Novos conhecimentos surgiam ali para trazer ao homem uma compreensão melhor da sua realidade espiritual. Então Kardec não produziu uma religião, como tem críticos que dizem. Na verdade, ele foi investigar um fenômeno e o fenômeno mostrou quais os rumos aquilo deveria tomar. Então, esse é um dos primeiros princípios, né? O Espiritismo, por ter uma essência espiritual, por trazer essa revelação partindo do mundo espiritual, ele já atende o primeiro quesito lá da recomendação de Jesus. O Consolador seria algo de natureza espiritual. O segundo item que a gente pode usar para essa argumentação é que o Consolador não era conhecido no tempo de Jesus, né? Jesus fala assim, olha, que o mundo não pode receber, mas a voz é dado conhecê-lo. Por quê? Porque Jesus tinha dois discursos. Ele tinha um apropriado para o povo, limitado, ignorante, sem cultura, ludibriado pelas autoridades religiosas, né? Como até hoje é em muitos casos. O conhecimento profundo da religiosidade, muitas vezes pelas religiões, não é transmitido para a grande maioria, fica só para algumas pessoas, né? Então Jesus, por uma questão de necessidade da época, ele não podia falar realmente de coisas que estavam além da concepção daquelas pessoas. Como Jesus falaria de outros mundos? Tinha judeu que acreditava naquele tempo de Jesus que o homem não tinha uma alma imortal. Havia uma facção que acreditava o seguinte: existe Deus e ele nos criou. Só que quando nós morremos, nós acabamos para sempre. O que Deus pode fazer por nós é aquilo que nós recebemos aqui na vida material. Então, como que diante de um povo que tinha até divergências nas suas crenças, como que ele poderia falar de vida espiritual? Então há momentos que ele deixa isso entrever nas suas palavras, no seu discurso público, e no seu discurso fechado ali com os discípulos, era uma outra abordagem. Então, isso é algo que, de certa forma, correu um risco de se perder, porque os discípulos, nem todos tinham uma preocupação naquele momento ali, imediata, de registrar tudo que Jesus falava. Porque no começo eles nem tinham ideia de que Jesus partiria. Na cabeça deles, aquilo permaneceria para sempre com eles. É só quando eles começam a envelhecer, é que começa a haver uma preocupação no meio cristão de registrar as falas de Jesus. Só que aí você vai pensar, né, uma pessoa 20, 30 anos depois que ela ouviu um ensinamento, por mais que ele tenha sido repetido oralmente muitas vezes, será que a pessoa guarda a exatidão daquilo que foi dito? Então, esse intervalo de tempo entre a fala de Jesus e o registro deixou muita coisa como uma lacuna. E Jesus previa que isso ia acontecer, por isso que ele disse que o Consolador relembraria os ensinamentos dele. O Consolador traria a contextualização, a explicação de uma série de afirmações que Jesus tinha feito e que nem todas tinham ficado compreendido ali na sua exatidão quando ouviram pela primeira vez. O Evangelho, quando nós lemos lá os originais, nós percebemos isso. Os discípulos tinham momentos que eles estavam na dúvida. Havia até discussões entre eles, debate de ideias, para saber o que realmente Jesus estava falando naquele momento, né? Então, o que isso representa? Que mesmo eles tiveram dificuldade de receber essa mensagem, ouvindo diretamente Jesus. O que diria as gerações posteriores? Então, Jesus já pressentindo isso, que haveria dificuldade, diz que o Consolador relembraria os seus ensinamentos. E um segundo item extremamente importante para a gente compreender e que vai nos dar essa dimensão maior que o Espiritismo tem como Consolador, vai nos justificar melhor isso. Jesus diz que o Consolador traria novos conhecimentos. É o que está lá no versículo 27 do capítulo 14 do Evangelho de João. Desculpe, 17 não, é do versículo 26. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Veja, se ele ensinará todas as coisas, é porque Jesus não tinha ensinado no seu tempo todas essas coisas, por causa da limitação da época. Naquele momento, Jesus não poderia falar de certas coisas. E aí nós perguntamos hoje, nesse contexto todo da cristandade atual, de todas as igrejas cristãs do Oriente, do Ocidente, as derivações dessas igrejas, as derivações da reforma protestante, os movimentos que nós temos de igrejas diversas no mundo todo, qual delas trouxe novos conhecimentos que explicavam os ensinamentos de Jesus? Todas muito respeitáveis, quando são sérias, quando são íntegras, todas merecem o nosso respeito, mas qual delas trouxe novos conhecimentos? Qual delas ensinou aquilo que Jesus não pôde ensinar no seu tempo? Então, aquelas que se autoproclamam o Consolador, elas precisariam cumprir esse item. Precisariam trazer conhecimento que Jesus não pôde trazer no seu tempo, porque as pessoas na época não tinham condições de receber esse ensinamento. Quando nós vemos diante de tanta variedade do cristianismo, nós vemos que o Espiritismo tem essa característica. Ele trouxe novos conhecimentos que permitiram compreender melhor o Evangelho de Jesus. Então aí nós temos o Espiritismo cumprindo esse outro aspecto da condição para ser o Consolador prometido, né? Outra coisa importante, então, é fazer relembrar os ensinamentos de Jesus. Mas aí a gente poderia dizer, outros que se colocam como consoladores também dizem isso, né? Eles relembram os ensinamentos de Jesus. E realmente, mas será que hoje o que nos é ensinado em outros meios é realmente o que Jesus falou? É realmente o que Jesus, após mais de 2000 anos da sua pregação, ou pouco menos de 2000 anos, ele realmente ensinou? Porque quando nós vemos, ao longo da história da cristandade, tantas distorções se fizeram em torno dos ensinamentos de Jesus. E olha, eu não vou nem falar para vocês qual é, mas se vocês pesquisarem, vocês descobrem. Tem gente que está buscando, lá no Antigo Testamento, justificativa para o aborto. E é uma igreja cristã muito difundida aqui no Brasil, supostamente cristã. Se você pesquisar, você acha isso, porque as próprias outras igrejas cristãs começaram a se voltar contra ela por causa dessa aberração. Então, o que que isso significa? Que as pessoas, quando querem, modulam os ensinamentos e os modificam, e os transformam. Então, o que que acontece? Para ser o Consolador, aquele que se proclama como tal, deve trazer o conhecimento exato do ensinamento de Jesus. Quando nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele coloca lá 5 características do ensinamento de Jesus. Então, a última, que é a inquestionável, que é o único que não há debate teológico sobre ela, é a noção do amor. É a ideia de fraternidade que Jesus veio trazer. Então, nós vamos ver no Espiritismo essa condição. Porque as pessoas podem discutir, olha, mas interpretação de trechos do Novo Testamento é passível de muitas interpretações, e cada um pode ter a sua razão para crer de uma forma ou de outra. Mas sobre o item amor, não há dúvida. Sobre o item amor, nós, os protestantes, os católicos e todas as outras variações, concordamos de que o amor era a base do ensinamento de Jesus. Então nós vamos observar que o Espiritismo, o que ele mais destaca, o que ele mais realça em nossas vidas, é a necessidade de desenvolvermos esse amor universal, esse amor fraterno, que é a base do ensinamento de Jesus e que não é discutível por nenhuma das derivações do cristianismo primitivo. Não há cristão lúcido e íntegro que seja capaz de dizer que o amor não é um ensinamento de Jesus. E o que o Espiritismo nos ensina? A nos amarmos mutuamente. Mas que esse amor tem que ser muito mais do que palavra, tem que ser muito mais do que sentimento. Esse amor tem que se expressar em ações, em atos, em sentido. nós nunca vamos ver de um espírito realmente evoluído, realmente instruído, e nós nunca vamos ver numa casa espírita pregando a segregação entre as pessoas. Nós nunca vamos dizer para um profitente do espiritismo: odeie seu irmão porque ele pensa diferente de você. Se afaste do seu irmão porque ele não tem a sua convicção. Porque a mensagem do Cristo é de unir as pessoas, é de aproximá-las e não de separá-las por ideias. O Espiritismo nos ensina a convivermos harmoniosamente com as pessoas de qualquer concepção religiosa. Nós aprendemos a respeitar como algo sagrado a fé do nosso irmão. Nós aprendemos a respeitar com um respeito realmente religioso aquilo que o outro crê. Então nós não invadimos templos, nós não ficamos xingando ninguém na internet, nós não ficamos acusando ninguém. Nós trabalhamos pelo bem nosso e das pessoas que nós pudermos ajudar. Então, essa é uma característica do Consolador. O Consolador não cria separações, não cria distinções, não separa. A doutrina espírita, ela é contra todas as formas de violência. A ética cristã é a ética espírita, do amor, do respeito, de se preservar o outro, de não escandalizar o outro. Essa é a essência do cristianismo. As pregações apostólicas, elas eram pautadas nisso. Uma ideia de amor, de união entre as pessoas e não de separação. Não de separação. Nós temos na história do cristianismo primitivo um início de uma separação, de uma dissensão, quando Tiago e Paulo, cada um focado naquilo que ele achava que deveria ser mais importante para a doutrina, Paulo achando que devia ser para os gentios, Tiago achando que o cristianismo era para os judeus. Nós vamos ver ali Pedro atuando como alguém que vai buscar a conciliação e não a separação. Pedro poderia optar: fico pelo lado da facção de Paulo ou fico no lado da facção de Tiago. Mas não, ele tem ali o Espírito do Cristo, que é da conciliação, a da aproximação. Por isso que o Espiritismo, quando surgiu, ele não surgiu atacando as igrejas. Ele não surgiu atacando as religiões. Ele se propunha para atacar o único verdadeiro inimigo do espírito encarnado, que é o materialismo. Se o Espiritismo se posicionou de maneira incisiva e dura, foi contra as ideias materialistas que começaram a se implantar de maneira muito forte a partir do século XIX. Porque é a ideia materialista que justifica a guerra, o assassínio, é a ideia materialista que justifica uma nação se armar poderosamente para destruir outras. É por trás dessa noção que o homem tem de necessidade de defesa, já que ele é excluído, já que ele é abandonado no mundo, é dessa necessidade que o homem tem de estar ali se protegendo, já que ele não conta com nada além dele mesmo, que gera no homem e instiga no homem mais essa violência que vem dos nossos instintos mais primitivos. E alguém pensaria assim: mas a religião também fomentou a discórdia, a guerra. As religiões verdadeiras nunca fomentaram guerras. As religiões verdadeiramente espiritualizadas, aquelas que têm uma essência que vem do mundo espiritual superior, jamais instigaram guerras. Nós vamos ver isso nos princípios básicos, não só do cristianismo, mas das outras grandes religiões do mundo. Tá? O budismo, que não é propriamente uma religião, é mais uma filosofia. Vamos ver o hinduísmo. A essência desses ensinamentos verdadeiramente são espirituais e levam o homem à vivência pacífica, jamais à guerra. Foi a própria condição humana de inferioridade que levou a se apropriar da religião como motivo para a guerra e destruições. Então o Espiritismo, ele resgata esse princípio da religião em que não há separações entre as pessoas. Não pode haver dissensões por causa de ideias. O homem tem que buscar o quê? A conciliação. E essa era uma essência do cristianismo primitivo, que seguia os ensinamentos de Jesus. Entendem aqui o cristianismo apostólico, tá? Daqueles que estavam mais diretamente ligados aos discípulos diretos de Jesus. Então, o Espiritismo, ele nos traz isso, essa necessidade de respeito e de vivência pacífica e harmoniosa entre as pessoas, que era característica do cristianismo primitivo, e isso autoriza dizer-se o Consolador. E mais importante então foi o que eu já disse, que o Espiritismo ele nasce no século XIX como uma reação do mundo espiritual contra o materialismo que passaria a partir daquele momento a ganhar um terreno vasto no mundo e vem até hoje ganhando esse terreno vasto. Né? Esse materialismo, então, não é só a pessoa dizer que não acredita em nada, porque até essa crença nós respeitamos. Até esse que diz eu não acredito em nada, ele é extremamente respeitado pelo Espiritismo. O que se combate são os desdobramentos do materialismo. É o culto à matéria que vem hoje pondo a perder a humanidade. É o culto ao possuir, ao ter, ao reter, como sendo a forma de encontrar a felicidade. Porque essa concepção de acharmos que não temos nada além da matéria, que somos simplesmente seres biológicos, seres materiais, e que por isso justifica essa busca desenfreada que nós temos de querer consumir, possuir, que nos leva a ter os relacionamentos descartáveis. Ah, se não está me fazendo feliz hoje, tchau, a fila anda. Não é essa a filosofia de tantas pessoas hoje que agem nesse terreno do sentimento de maneira tão violenta, tão leviana? Então, é esse materialismo que o Espiritismo combate. É essa ideia, então, de que o homem tem que aproveitar tudo instantaneamente na vida porque ela é curta e ela acaba um dia. É esse o materialismo que o Espiritismo combate, para dar ao indivíduo uma nova forma de encontrar na vida mais satisfação, mais prazer, para ele encontrar na vida uma melhor compreensão do que ele está fazendo aqui e que a sua existência tem um sentido. Então é nesse sentido que o Espiritismo combate o materialismo. Né? E o Espiritismo, ele traz a prova da vida espiritual. Quando nós vemos todos os fenômenos que evidenciam e atestam a vida espiritual, nós vemos que ele cumpre um papel que nenhuma outra denominação cristã cumpre. Porque as pessoas estão ainda acreditando em vida espiritual, vida após a morte, uma salvação, algo nesse sentido, baseado em depoimentos que têm quase 2000 anos. Isso diante das pessoas céticas, racionais, das pessoas que não admitem muitas coisas, eles não aceitam isso como comprovação. No entanto, o Espiritismo vai nos mostrar que nós temos uma natureza espiritual em que ela sobrevive à morte, e as comprovações científicas mostram tudo isso, né? Ele nos valida totalmente os ensinamentos de Jesus. Porque o que Jesus fez assim que ele morre? Ele aparece espiritualmente para os discípulos. Era a prova final que cabia ele dar de tudo aquilo que ele vinha trazer. Ao se mostrar no espírito, né, aqueles que tinham visto o seu corpo morto, sepultado, e ao se mostrar no espírito, ele vai então fazer o quê? Ele vai testemunhar a realidade espiritual. Muitas pessoas, por fé, creram nesses últimos 2000 anos na realidade espiritual. O Espiritismo nos traz a comprovação. Nós temos uma natureza espiritual. Então ele pode sim se colocar como consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque ele nos mostra algo que ficou esquecido durante todo esse tempo da cristandade. Ficou só na memória das pessoas. Ficou somente na fé. Se existiram comprovações em outras épocas, elas foram individuais. Foram para algumas pessoas que puderam ter esse privilégio no meio de uma era de muito obscurantismo, muita ignorância religiosa, puderam receber, por exemplo, uma comprovação da realidade espiritual. Hoje não. O conhecimento que nós temos sobre a realidade espiritual está disponível a todos que quiserem se apropriar dele. Então ele é sim o consolador, porque ele traz uma revelação importante para o homem atualmente. Nós não somos seres materiais apenas. Nós somos seres espirituais. E nós também temos no Espiritismo a explicação do sofrimento. O sofrimento, nas outras interpretações, ele é o quê? Ele é, essencialmente, a vontade de Deus. Sofre-se porque Deus quer. Sofre-se porque está nos desígnios de Deus. Uma criança nasce com deficiência porque Deus quis. E para calar a necessidade do homem de compreensão da vida, foi simplesmente dito a ele: olha, você não pode discutir a vontade de Deus. Mas o Espiritismo nos mostra que essa vontade tem uma razão justa, ao relacionar o sofrimento da presente vida às vidas passadas. e ao demonstrar a existência da reencarnação, ao nos comprovar por tantos fatos, né, que caberia aqui muitas horas de discussão dessa comprovação da reencarnação, o Espiritismo também justifica o porquê do sofrimento. Mais uma vez, ele é o consolador porque ele traz o conhecimento que ficou obscurecido diante de 2000 anos de uma construção teológica pautada muito mais na inferioridade humana do que na revelação espiritual realmente. E o Espiritismo nos liberta para viver uma religiosidade sem dogmas. Ele nos coloca como responsáveis pela nossa própria salvação, pelo nosso próprio crescimento espiritual. E ele respeita todas as correntes de pensamento e tudo. E por fim, e o mais importante, é que o Espiritismo nos revela o amor como a única forma de salvação ou elevação do nosso ser. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos traga entendimento, a compreensão desse tema tão importante, e que possamos viver em alegria de sabermos que nós já temos essa promessa do Cristo cumprida. E mais do que fé, é uma certeza que nós temos, baseada em fatos. Jesus nos abençoe a todos.